que agonia sem fim. Tudo isso por mim e ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue, viu o cálice na frente, torturou sua mente e veio o pavor. Passai de mim este cálice, mas se não.